gente que vive brigando, criticando seu irmão. Este é um crente de rótulo que atrapalha a vida do cristão. Em vez de chegar na igreja, dobrar seu joelho no chão, ele cochicha daqui, cochicha dali, fala mal do irmão. Oh, meu irmão, que triste será o teu fim. Jesus breve vem e você está assim. Oh, meu irmão, refreia tua língua e não fala assim. Ela foi feita pra pode ficar aqui. O pastor está sempre alertando para a igreja ter mais amor. Toma cuidado, irmão, com a vinda do Salvador. Oh, meu irmão, que triste será o teu fim. Jesus breve foi feita.